Caju, 5557 transponder, controle 120.8. 0 conforme Salvador, Marciano, nível 330, decola 1-0 com a esquerda, Pucas, Ramo, Caju, Hotel, Whisky, 5-8. O transponder 5557, o controle 908, tá 3-1-5-2. Correto, 06 portão, chame quando pronto, puxa acionar. Para puxa acionamento 06, tá 3-1-5-2. 5899, livrando agora os solos 15, livrando a minha frequência, prossiga de alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro portão 01, é 75899. Sim, capaz de Vivo e Duna. Após de Vivo e Duna, 5344. Oi, Salvador, uma boa noite, Duna 714-230 Aracaju, quem está em formação, bravo. Quanto cópia? Positivo. Aracaju, 230, autorizado, decola 1-0, curva esquerda, perfil da Pucajama, após direto Aracaju. 5563, código transponder, controle 120.8. Correio, reporte estabilizado no IRS. Tá, 3-8-9-1. 5563-208, voa no 7-9-4. Correto, chame quando pronto, 02, puxa a semana. Bora. Zero 062, complete final and contact the tower 118.95. Confirm the frequency for 062. Azul for 062, contact the tower 118.95. 1895, so long for 062. Tower, good evening, Azul 4062, final LS 10. Azul 4062, good evening, clear to land, runway 10 is now 1, correct, 050 degrees and 3 knots. Clear to land, runway 10, Azul 4062. Here, down and lock for 062. Roger. Artigo 344, desça para 3 mil pés, ajuste no 095, reduza para 1709. 3 mil pés, 1095, confirma a redução? 210, trip 5344. 210, reduzindo, 5344. Para puxar o acionamento, tanto 3152. 3152, 62 é portão autorizado, Simtex. Ah, para o táxi, 3152. Uno 805, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Boa noite, nós temos solicita aqui um desvio pela direita, proa 095 por 10 milhas. Sim, está autorizado o desvio. Obrigado. 25344, tráfego 12 horas, 9.3 milhas, Airbus 320, passando Duna, com 1809. É, significa na redução, 5344. Estabilizado? Ah, praticamente. Está capturando o light. Welcome, on the ground to zero, right taxi remain frequency, and go to taxi Alpha Kilo, Alpha Kilo to the 8.3, 8.3, remote position 07, 8.3. Scanner, clear runway right, you're with your frequency Alpha Kilo position 8.3, position 7, Zulu 4062. That's correct. Runway vacated. Roger. Yeah, Zulu 4062, new position, the 8.3 is remote position, 8.3 is 08. Okay, 8.3, position 8 for 062. Quando Duna, eu vou 189. 1896, autorizado Duna da presença. Continue prosseguindo com o pouso, vento 070 graus por 3 nós, o 3891, bem-vindo. 70 com 3, obrigado. Taxi 3152, 169, 1h53, Aracaju. Utilizado táxi, pátio principal, Índia e Alba, reporte pronto, ponto de espera, 1015 ajuste. Pátio principal, Índia e Alba, ponto de espera, reportará 1015 ajuste, então 3152. Utilizado visual, 5344. Trip 5344, completo sinal de procedimento TLS, emitor na frequência 118.95. 1895, boa. Boa. Torre, muito boa noite, Trip 5344, final estabilizado. 103, boa de aproximação, informarei pista livre. Gente, 344. Me autorizado sinal do procedimento TLS, reporte estabilizado. É autorizado TLS, reportaremos estabilizado no 89. Bem-vindo, solo 24, direita, não me escuta, prossiga via Alfa e reporte, entra Juliette. Alfa, entra Juliette, 3, 2, 3. Trip 5344, posto autorizado no 0, 080 graus com 3 nós, check trem. autorizado por gostar de travado 5344. Salvador Gomes Hermes. Gomes Hermes, centro gráfico Campina Grande, só um minuto, prepare a subida Puca com Zipar 390 já aprovado. Frente da informação Charlie, obrigado. Vai prosseguir o táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 083, 2 favor. LS com campo à vista, gol no 896. Gol no 896, completo final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95, bom ponto. Obrigado, torre 1815, gol no 896. 118.95. 118.95, obrigado. 5344, bem-vindo, Solo 27, livrando direito na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo, Lazio, escuta, bate 3, 5, 3, 4, 4, obrigado. Eu vou no 7, no 4, ponte 2, pushback, acionamento. 4, portão 2, autorizado, sem táxi. Você confirmar, toma 7, no 4, por favor. Afirmativo, autorizado, sem táxi. Ah, obrigado, autorizado, vai tomar pro táxi, ao meio, no 7, no 4. Torres, Salvador, boa noite, eu vou no 8, 9, 6, está estabilizado no ILS, baixado e travado. Gente, quanto à aproximação, informarei, pista livre. Gente, aguarda, pista. Uno 896, pista livre, pouso ao autorizado, estou ciente que está baixado e travado, vento 0,4 graus com 3 nós. Gente, de pouso, pista no 0, gol no 896. Pode confirmar a posição para o 344? Afirmativo, é posição no pátio 3, no sistema é posição 02, no pátio 3. No pátio 3, 02, a posição 344. O 5-2 está pronto? Ah, então aqui, ó. Pode gol ali, mantém. Ali mantém a posição 3. 06 na escuta? Sim. Pronto, cópia? Outra cópia. 06 autorizado, Campina Grande, 390, rota para o 010, decola 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, correção. Puca Jamo, transição Zipar. Puca Jamo Zipar, 5574 transponder, controle 120.8. Autorizado, Campina Grande, 390, transição 10, decolada 10, curva esquerda, Puca Jamo Zipar, 5574, transponder, controle 120.8, gol, Colônia 06. Correto, no 05, portão, chega quando pronto posicionar. Contará, obrigado. 896, solo agora os 31, bem-vindo, direita, táxi na minha escuta, Alfa e reporte antes da Juliette. Direita, Alfa antes da Juliette, gol, 1896, obrigado. Correu, 5344 da Tripe, confirmando a posição 2, seria nossa aqui no baixo 3? Isso, é que eu tenho no meu sistema, posição 2. Posição 2, tem duas aeronaves aqui de porte pequeno parado com perfil de pular a ela. Posição 1 tá livre, mas também não tem ninguém ali pra balizar, não. Ok, então vou chegar com a FE, não tem nenhum balizador aí em nenhuma posição remota? Deixa eu confirmar aqui, próximo azul seria a posição 5. Vou dar uma olhadinha, mas aparentemente não, não tem ninguém não. 3152, livre decolagem, vento 030 graus com dois nós. Livre decolagem, 3152, boa noite. Para o táxi, Gona 7 no 4, tá com 22 a bordo, 2 horas e 6, exercício. Gente, direita, reporte pronto, ponto de espera, 1015 ajuste. Passará, Gona 7 no 4. O triplo está certo, eu vou chegar com a FL, ok? Só um minuto. Ok, agradecer. Agora tá visual, coordenador. Sente o trip, sente. Espera um zero pronto, vou no 7-4. Ali mantém. Mateu, no 7-4. Tran 3, zona 70, chegada a Mari, desça para o 050. Desce para o 050 na Mari, Tran 3, zona 70. 896, táxi continuando via Alfa Juliette, após portão 04. Alfa Juliette, portão 4, gol no 896, até já. Para o 330 na saída Puca. O 330 na Puca. Poderíamos ser presente lá direto da Caju? Ah, quase poderá. Cinco dois autorizados, voar Marcelo. Opa, livre, mas 3152, muito obrigado. 7 no 4, livre decolagem, sul 0, 1 no 0 graus, com 2 nós. Livre decolagem, 7 no 4. 9 no 4, tráfego, Max Real, 35 0, só um minuto, para Arapuca. Tendo 4 decolado agora às 3h30, controle em 20.8, bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. Igualmente. 994.4. Copia, 994. Autorizando Salvador Mara, CIO 350, rota pelo 58, decola pista no zero, curva esquerda. Perfil, Pucajam, após Caju, Pucajam, transição Caju. 5571 no código transponder, controle Salvador, opera em 120.8. 350 já rota para de voo, decola da 90 com voo da esquerda, Fuca, Jana de Caju, 5571, 1208, voo 994. Correto, 03, portão, chame o condutor para o pushback, acionamento 1994. 994. Três, 1170, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0, 1-5, livre da restrição de altitude em TAP. 2000 pés, na chegada sem restrição de altitude, está 3170, ajuste 1-0, 1-5. Zona 52, chame o C3CIF na frequência 125.45, alternativa 1-2685. Chame o Recife 2545, alternativa 2685, está 3 anos 52, boa noite. Boa viagem. 19714, chamamos dentro do Recife na frequência 125.45, alternativa 1685. 3545, 2085, 1714, obrigado. Então, 3 anos 7 era autorizado o procedimento ILS-XC e reporte localizador. Reportará no localizador do procedimento XC, então 3 anos 7 0. P6746, sua identificação na chegada da Mari, desça para o 050. Da Mari 050. Boa, sabe o 6746 da UEM? P6746, está autorizado a ETAP na presença. Boa noite novamente. Bom dia, já. O voo 19965 da Charlie e autorização para João Pessoa. 370 aprovado. Pronto, copy. Firmo, voo 1896. João Pessoa 370, rota para o 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju.